Olha, eu sei que quando conversamos, você estava passando por um momento muito difícil com aqueles sintomas. E eu entendo perfeitamente essa situação, porque já acompanhei milhares de pessoas que estavam exatamente como você está agora. Por isso, hoje, eu quero te fazer um convite muito especial. Esta semana, conseguimos uma reunião exclusiva com o fabricante do Ancy de Gotas. E eles liberaram uma quantidade limitada de frascos para uma oferta que vai acontecer apenas uma vez este ano. Mas não é para qualquer pessoa, é só para quem realmente quer se livrar desses sintomas de uma vez por todas.